O grupo de diligências especiais cumpriu mais um mandado de prisão na tarde da última sexta-feira. Os policiais acataram a ordem da 2ª Vara Criminal de Foz do Iguaçu para levar à justiça Lucemar Francisco da Costa, de 33 anos. Lucemar foi localizado na rua Marginal 337, no Jardim São Francisco. Contra o indivíduo, existia uma condenação transitada em julgado a ser cumprida em regime semiaberto pelo prazo de 1 ano e 3 meses pelo crime de receptação, artigo 180 do Código Penal. O indivíduo disse que desconhecia o mandado de prisão, sabia que havia sido arrolado em um processo acusado de receptação, mas não tinha ideia de como o caso estava. Por deixar de comparecer ao judiciário para acompanhar a situação, ele acabou surpreendido com a prisão feita por homens do GDE. Ele foi conduzido à cadeia pública Laudemir Neves, aguardando lá decisão judicial. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.